Corona 5, information Kilo. Confirme? Corona 5, information Kilo. Corona 777, Porto Seguro aprovado, nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída da Eulida, após direto. Transponder 5106, controle 120, decimal 80. Afirmando, transponder 5106. Afirma. Autorizado por Seguro, 340. Decola da 10, da Eulida, após saída direto. Bono 777, correto, chame pronto. Chamarei. Muito grato, então. Mais que aberto. Mais. Chamarei. Então, redução na dor. Esse eu vou passando o Victor Mike Quebec. Aquele cordial bom dia. Quebec, ciente da aproximação, setor noroeste, autorizada a presença já final do ano 7, reporte Quebec. Reportaremos na final do ano 7, o Mike Quebec agradecendo. Gol 1260, chamadora Recife, frequência 12545 e alterna 12685, tomo voo. Gente, Recife 12545, alterna 12685, obrigado, boa tarde, 1260. Controle Salvador, boa tarde, ou melhor, bom dia, Oxané 6200, passou. Bom dia, Oxané 6200, identifique, estou autorizado para o de Duna, descida para 2000, ajuste no 096, é o número 2 na aproximação. Para 2000, na flor de dura, número 2 na aproximação, está no 0 no meio, o chaneiro 2 na frente. Está na final da 17, o Mike Quebec baixado e travado de fábrica. Ok, 6, Quebec, livre pouso 120 graus, 10 mais pista 17. Livre 17, grato Mike Quebec. Pátio Índia, no ponto de espera, chame 21895, ajuste no 0 no meio. Está em Pátio Índia, 3245, está 38391. Flex, o solo aos 47, autorizado, retorno, estacionar a frequência livre. Está no portão número 5, esse é o gol 1777. 1777, e viu na chama Itaque, portão 05. Só reportar, está 3190 para a 31 avião autorizado, alinhares em colapso, estamos 0, vento 120 graus, 129. A linha decola, está 3191, bom dia. Estabilizado, objeto 6740. Bom dia, está 3191 decolado, da El. Objeto 6740, completa aproximação, torre 1895, tem um pouso. 1895, 6740. Está 3191, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, 3191. Oxenê 6200 está livre, é final do procedimento. possível, final do procedimento, Oxalá 62, assim. Zero, autorizado pouso, Bichuno 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 9. Ciente, teve pouso, objeto 6740. Táxi, gol 1777, 175 a bordo, 2 horas e 5, até na Aracaju. Gol 1777, táxi via Índia, no ponto de espera, chame 12-1895, ajuste 1015. No ponto de espera, autorizado via Índia, ponto de espera, 1895, gol 1777. 3-1895, ordene com a equipe de sol para iniciar após a passagem do tráfego da TAM. Correção da Gol. Após o tráfego da Gol, inicia o pushback. Correção 3895. Aprovado nível 350 via Peruísque 58. Decolada pista 1-0, perfil de saída Pucra, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5125, controle 120, decimal 80. Autorizado Recife, 350, a Peruísque 8, decolada pista 10, curva à esquerda, perfil Pucra, Aracaju, transponder 5125, controle opera em 120, decimal 80. 5728, cotejamento correto. Informação em curso agora Lima, ajuste 1015, reporte pronto. Chama 1219, pessoal, ok? 1219, acerta 7. Sessão 54. Bom dia, 1 suficiente, manter a posição, 77. Mantém. 120, livre pouso, 120 graus, 129, pista 10. Livre pouso na 120, chané 6200. Alfa Juliette, portão 106747. Então 3191, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 3325251, chamará, obrigado, até a volta. Bom dia, até 32 no meio, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari, bom dia, até 3804, identifique, chegada a Mari, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. E-mail, TAM 3804. Pronto, ITAP, autorizado ITAP, TAM 3804. Para parte 183, 345, alterna Galeão. Interessante. Bom, Salvador, Janeiro 6200, Litoral, assista. Aqui, Alfa. Janeiro 6200, Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, Janeiro 6200. Bom voo. Júlio, Júlio, você tá aquilo? Agora no funcionamento do SPEC no 9728 da Web. Web 5728, livre acionar, chame para o táxi. Livre acionar, então para o táxi, 7728. Teste decolou 00, faz 00, controle 208. 208. A rotatória, o ajuste no 095, informe no ponto ideal desse dado. Controle, bom dia, no 777, passando 3000, Nadael. Bom dia, gol no 077, contato radar, suba para 340, está autorizado Leda. 9340, autorizado Leda, gol no 777. Aquilo, está autorizado a prova da rotatória? com 7 a bordo, 4 horas e 10 Natal. Índia, no ponto 0, chame torno 1895, ajuste 1015. 1015, totalizado de parte, Índia, ponto 0, torno 0, 7895, 728. Três está autorizado ao final do procedimento, descendo para 2000, informe no localizador. Ajuste no 095. Três oito nove cinco, decola os 04, controle 208. Uma boa tarde, 95. Juliette Cabequilo, chame a torre, frequência 1895, tamo bom. Juliette Cabequilo, tá autorizado para seguir para a final da 17 e reporte, ok? Direto para a final, encurtando a aproximação. Faz a base da 1-0, caso negativo, vai seguir em frente com a perna do vento da 1-0 e aguardar para girar a base, ok? Positivo, vai iniciar procedimento até a final da 1-7 e depois uma curta final para a 1-0. Oi, bom dia, 5728 RGS, ponto de espera pronto, sem condição de iniciar sem parada. Autorizado, alinhar, decolar, o vento 1-20 graus, 1-0 nós, 5728. Decola, sem parada, 1-0, 7-3-2. Gol 1777, chame Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 13325251, gol 1777, bom dia. Lima Alfa Romeo, desça para 1500 pés. O ajuste permanece no 095. Então, 3216, sem restrição na chegada, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. 2016, sem restrição, 3216. Web 6723 está reautorizado para 3000, o ajuste no 095. 3144, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Olá, Web 5728, bom dia. Bom dia, Web 5728, contato radar, vou para o 350, saída Puca. A saída Puca para o 350, pode ir, Jamo? Autorizado, Jamo. Graças. Tranquilo, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nós, pista no 0. Grato, tranquilo, final. Estádio Azul 4076, identifique chegada Mari, desça para o nível 060. Completa final, chame a torre 1895, tem um bom pouso. 295, boa, 3804. Tá 32 no meio, está livre a final do procedimento. 7, livre LS 32 na meia, com mais autorizado. Web 5728, dá presente, voe Romeo Fox 018 e chame.